Odusiaba! Odusiaba! Oh, que barco tão lindo que vem sobre as ondas do mar. Ele traz as vibrações que nossa mãe emanará. Ele traz as vibrações que nossa mãe emanará. Brilhou no mar.